Você me disse que a gente ia sempre se amar. Você falou que a gente nunca ia se separar. De todo o tempo que a gente ia ser sempre um só. Oh, mas quem diria hoje que está fazendo um mês que a gente se beijou pela última vez. Agora estou aqui no bar bebendo só um pó. Eu tô bebendo pra ver se eu consigo te esquecer. Mas quanto mais eu bebo, mais eu lembro de você. Alguém me ajude, eu não sei mais o que vou fazer. E cada golo que eu bebo é um beijo seu. Cada garrafa que acaba é um sonho meu. Que você destruiu quando me disse adeus. Pelo amor de Deus, quero você. Nessa mesa, depois de tanto pensar, descobri que o trouxa foi eu de acreditar. Cada sonho, cada sorriso que me roubava. E na verdade hoje está fazendo um mês que eu respirei pela primeira vez. No que vai um dia volta, eu não vou ter mais dor. Vai! Eu tô indo ser feliz agora. Cada som, cada sorriso que me roubou. Eu vou deixar, o tempo ainda vai te ensinar. Alguém ainda vai te fazer sofrer e chorar. E você vai aprender a nunca mais enganar. Quem tanto te amou, aí já vai ser tarde. Seu tempo acabou. Acabou.